O primeiro demorou a pagar o seu boleto, o segundo deu o cano, o terceiro pegou o beco, o quarto teve o cartão clonado, mas a vontade que ele tinha de patrocinar o Jurassic Cast, adorava o Caveirinha, me patrocinou tão de repente que tocou nosso coração. E agora é nosso Patreon, te chamamos de patrão. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams apart. Bom dia, internet! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos! Voltamos com mais um episódio Derrame. Entendedores? Agora que eu entendi. Casalberto, esse quem vos fala é o Calaveira, está comigo aqui. Tetudinho sedutor vai lá pra Fortaleza, né? Fortaleza, passear o peru. Miote, ele vai enterrar tão fundo na Lolo, que ele tá numa gala tão sinistra, que quem tirar o Miote de... A Lorena vai ser considerado o próximo rei Arthur, velho. Vai, rei da Inglaterra. De tão fundo que o meu vai enterrar a espada. Caralho, a Lorena deve estar num cagaço. Ele, tô chegando! Não, vem não. Ah, vem não, bate três aí antes de vir, bate cinco. Eu bato pra você. Não, não. Tem quanto tempo tu não vai... Aí, Yoko Ono, tem quanto tempo? Foi fevereiro, pô. Tem 7 meses que você mente pra ela que você não comeu ninguém. Filho da puta. É o Miote. E aí, galera? Porra, o cara só queria comer, pô. Comeu sanduba, né? Bateu a xepa. Caramba, coitado. Sacanagem. Está comigo aqui também esse homem que quando bate o tesão faz merda pra caralho na vida. Hoje liguei pra ele, tava aflito, Miote. Falei, Bruno, tá aí, tô. O cara tá jogando. Tô não. E aí, galera, beleza? E eu já tive um quadro do Stallone seminu e segurando uma bazuca no meu quarto, vestido de ambo. E engraçado que os pais dos anos 80 não achavam isso gay, né? Principalmente dos anos 80, assim, do Rambo. Era macho pra caramba, era muito macho. Pois é, exato. É, isso é verdade. Inclusive, temos coisas a falar a respeito disso. Temos. Pela voz anasalada, vocês já descobriram que o negócio hoje tá tenso. Ela diz que não. Inclusive, antes de eu chamar essa pessoa, ou produção, bota a trilha sonora, que ela tem uma trilha sonora só pra ela. Não sei se vocês sabem, né? Marvada pinga que me atrapalha. Já tô, meu caio. Pego no copo e dali não saio. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho. Foi lá. Foi Pois é, Interméticos. Essa pessoa que, inclusive, tem os seguidores do Instagram que sempre me abominam. Vocês sabiam o Miote, Brunão? Não é nada, é exagero, é exagero. Não, eles me perseguem. Eles falam assim, que absurdo! Calavera, você é linda! Aí eu respondi, o último agora eu respondi. Eu falei, eu sempre achei ela linda também. Eu nunca falei que ela é feia. Eu acho que ela tá ficando velha. Ah, tá bom, Pitelzinho. Obrigado. A verdade, um dia eu vi a tona, aí, ó. E além do mais, pessoal, acho que todo mundo já tem entendido que era uma piada isso aqui, né? Com exceção do problema de alcoolismo dela. Isso não precisou ser piada, né? É, isso não é piada, isso é verdade. Fatos. O Rambo, ele ficou tão famoso no Brasil que até a Xuxa fez música pro Rambo. E eu cantava. Nossa, é mesmo! Rambo, Rambo, Rambo. Uau, uau, Rambo, Rambo. Nossa Rambo. Senhora, velho. Era muito que... bom. Valeu, obrigado. Nós vamos falar sobre Rambo 1. Em português chama Rambo Programado para Matar. Em inglês chama First Blood. É um filme muito particular. Entretanto, é indubitável a fama que esse filme fez no Brasil e fez com que o Stallone alcançasse o estrelato no mundo inteiro. Vamos lá. Vamos falar sobre esse filme, né, Brunão? Peguei você na curva da esquina, bandido. Se você não ouvir o Jurassic Cast, eu serei o seu pior pesadelo. O filme foi pra pré-estreia, vocês sabiam que a audiência pediu massivamente que fosse legendada aquela última cena, né? Tem essa lenda, né? Não, não foi lenda não, isso aí existiu mesmo, é de verdade. Isso aí foi confirmado pro diretor e o cacete A4. Eu nunca tinha visto o Rambo no som original, eu sempre tinha visto dublado, porque passava toda semana no SBT. Cara, é terrível, você não consegue escutar o que o Stallone tá falando. É literalmente ele... As pernas... Vai graxa, não quer graxa... É terrível, cara. Parece que ele só fala por metade da boca, né? Então só sai meias palavras. Toda vez que alguém fizer uma piada bem Casalbé, o Casalbé vai entrar pra dar graça, pra dar o tom. First Blood, derivado de um livro, né? Escrito por um cara chamado David Morrell. A premissa do filme e do livro são praticamente idênticas, assim. O Rambo é um ex-combatente do Vietnã, traumatizado, que, na sua volta para os Estados Unidos, está procurando por antigos colegas dele do batalhão e acaba encontrando uma cidadezinha pequena onde ele é preso e abusado lá por um xerife da cidade, seus capangas, né? Porque nesse caso é capanga mesmo. E aí ele acaba fugindo da prisão, indo pra floresta, se metendo na floresta e destruindo toda a cidade usando as suas técnicas de combate, né? Armado e tal. O cara é um soldado, realmente. Um cara que era puta condecorado e não sei o que e tal. E o filme também tem um pouco uma crítica, né? A própria guerra do Vietnã e ao como o soldado, ele era tratado quando ele voltava. O veterano de guerra do Vietnã, ele foi muito zoado pela galera pacifista, a galera do doizinho, aquela galera dos hippies, diziam que era matador de criancinha, que não sei o que e tal. E os caras tinham ido pra lá pra lutar uma guerra que não era deles, que não era dos Estados Unidos, era uma guerra sem sentido, que não tinha como os Estados Unidos vencer, e morreu gente pra caramba, voltaram traumatizados, muitos foram torturados, foram presos por muito tempo, tiveram que ser resgatados por mercenários, cara. Já nos anos 80, contratados por fora do governo dos Estados Unidos. O plot do Rambo 2 é basicamente isso. Não teve uma história que o Capitão Kirk pagou uma galera de mercenários pra ir pro Vietnã ver se ainda tinha soldado americano preso? Não só ele, mas parece também o Charles Bronson ou o Clint Eastwood, não sei ao certo. Tirou dinheiro do próprio bolso e pagou mercenários pra irem até o Vietnã pra resgatar negro que tava lá. A gente tem filmes muito bons que tratam do tema. Um deles é, na minha opinião, um dos meus favoritos, que é o Nascido em 4 de Julho, com Tom Cruise, que fala justamente sobre o abandono que os veteranos da Guerra do Vietnã sofreram por parte do governo americano, que eles voltaram sem apoio nenhum, diferente de quem lutou na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E eles voltaram pra cá, eles se tornaram párias, eles não tinham apoio do governo, e a sociedade ao mesmo tempo massacrava eles pra caramba, porque tinha toda aquela propaganda negativa, que o público é tão imbecil, seja ela de qual país for, que eles não conseguem entender que se você quer xingar alguém pela guerra, xinga o político, não xinga o soldado. Que é igual o Rambo fala numa das falas do filme. Lá eu podia pilotar um avião, podia dirigir um tanque, era responsável por um equipamento de $1 milhão. Aqui eu não arranjo emprego nem como garagista! É foda, essa parte é muito foda. Pra atitude e curiosidade, pra quem não sabe, a Guerra do Vietnã de fato foi uma guerra desnecessária, como todas as guerras são. Uma tentativa de exibicionismo dos Estados Unidos pra bater o comunismo, né? Porque ainda tava na Guerra Fria e ele foi lá pra tentar combater o comunismo, segundo ele, né? Pra tentar libertar o Vietnã das garras opressoras do comunismo. O engraçado é que o Vietnã não pediu ajuda a ele porra nenhuma. Tinha o governo do Vietnã, que realmente apoiava os Estados Unidos, e que a gente viu, inclusive, isso no Bom Dia Vietnã, que tem uma parte do governo oficial que apoiava os rebeldes, que eram os Vietcongs. A Guerra do Vietnã, ela foi extremamente doentia, porque se fez uso de armas químicas, se fez uso de napalm, que é uma coisa terrível, e eles passavam metralhando tudo. Aquele negócio de assassino de criancinha aconteceu mesmo. A Guerra do Vietnã, ela foi amplamente acompanhada pela mídia, e eles não sabiam. As tropas americanas entravam numa vila, tá lá a galera plantando arroz, de repente o cara tira uma AK de dentro da água e metralha uma unidade inteira. Os soldados americanos não sabiam quem que era, de fato, os combatentes e quem que era simplesmente a população. Tanto que, inclusive, dentro dos combatentes tinha criança, tinha mulher. Mais ou menos o que acontece hoje em dia lá no Oriente Médio. Todo mundo era suspeito nessa época, né? Cara, todo mundo é suspeito. O que acontecia, via um bombardeio, jogava na palma numa vila e depois vinha infantaria e matava o pessoal que tava lá agonizando. Então foi uma guerra assim, assustadora. Filme, ele se tornou uma grande piada de si mesmo. O Rambo 1, ele é um filme sério. Depois o Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo 5, Rambo 6, Rambo 7, Rambo 8, e por aí vai, se tornaram uma piada de si mesmo. Viraram um filme de ação, praticamente. Com a questão do exército de um homem só. Mas o Rambo 1, ele é uma crítica social, ele é uma crítica ao comunismo, ele é uma crítica ao capitalismo americano, à guerra do Vietnã e por aí afora, né? O livro, ele vai bem por essa toada também, só que a diferença do livro pro filme são duas. A primeira é que o Rambo, ele é meio que o vilão mesmo da história, assim, ele mata gente, ele... Ele é ruim mesmo, é coisa ruim. Ele é mau, ele é escroto, assim. Ele não faz pra se defender nem nada, ele mata mesmo porque ele gosta. No livro fica mais claro que ele realmente dá uma surtada forte, assim. E aí no livro ele mata muita gente, no filme ele não mata ninguém, ele só atira e deixa as pessoas semi-destruídas, mas enfim. Mas no livro o final é diferente do filme. No livro ele se mata. No filme o Stallone falou, olha, não vamos matar o cara porque vai que o filme faz sucesso. Vai que dá certo. Vai que dá certo. E aí a gente faz uma sequência, né? Ele tava falando isso porque ele tava vindo da sequência do Rock, que tinha feito sucesso, né? Então ele... E já sacou que podia ter uma continuação ali. Exatamente, pois é. E ele botou a mão no roteiro também. No começo, nos créditos, mostra que ele tá lá como um dos roteiristas. Foi filmado, vocês sabem que tem a cena do final original, né? Dele morrendo. Em 88, tinha aquela disputa, né? O SBT era o segundo e a Globo era o primeiro. E aí, o SBT sempre, no horário nobre, esperava a novela que passava na época acabar pra começar a passar o que for, né? Ficar passando Mr. Magoo, ficar passando Pantera Cor-de-Rosa. Isso, é verdade. Tática de guerrilha. E o SBT anunciou pra passar o Rambo Programado pra Matar. E a Globo anunciou o Rambo 2 no mesmo dia e no mesmo horário. Só que, como o SBT esperava acabar, ele podia ter começado a passar antes. Mas ele não esperou, ele ficou esperando a novela acabar. Ficou uma imagem estática do Rambo, da cena do cartaz, eu acho, não sei, até a novela acabar. Só que esse dia, a Globo passou 2 capítulos da novela, pra sacanear mesmo. E foi passando, e a imagem estática. Até que chegou um momento que o SBT cortou, passou outra coisa, e a Globo passou o Rambo 2. Porque eles falaram assim, não vão passar hoje não, vão passar outro dia. Com isso, muita gente, eu tenho certeza, porque eu fui assim, não foi ver o Rambo 2 na Globo, pra ver o Rambo 1 primeiro. Esse dia, eu acho que o Silvio Santos deu uma na Globo bonita. Você achou o comercial que eles anunciam? Achei o comercial. Sério? Põe aí pra gente ver. Nossa, era olha só. Estreia quando do terminar... cinema em casa. Quando terminar a novela, você vai ver Rambo. Tem um link também da história completa. Não se preocupe, quando terminar a novela da Globo, você vai ver Rambo. Era assim, porra, nessa época era assim. Não tinha limite, né, velho? Não tinha, velho. Aí olha esse outro link que eu mandei, o que que aparece logo no começo. Rambo, o primeiro passa o segundo e o segundo passa o primeiro. Miote, é por isso que você não consegue passar no concurso público. Tua mente tá tão cheia dessas quinquilharias. Quem mais lembra disso, cara? Quem mais lembra disso? Me diz. Eu tô relembrando a galera. Pois é, só você. Miote, gênio, Miote. Parabéns, cara. Sério, eu não lembrava dessa parada, agora você me lembrou e realmente eu me lembro dessa história, cara. Miote, essa sua história só não é mais fascinante que uma, Miote. A seleção do Rambo brasileiro pelo Gugu. Essa competição aqui já é com o Rambo 2, porque ele já tá com aquele visual sem camisa. A fitinha vermelha. Fitinha amarrada e tal, a calça. Esse aí que aparece nesse link que você me botou é a segunda competição, que teve a primeira. Tanto que o campeão do ano anterior entregou o troféu pro novo campeão. Caraca, o Miote lembra mais do que eu, cara. O que que acontece? O Rambo fez um sucesso tão inacreditável, principalmente no Brasil, que tudo era Rambo, cara. Nego lançou cueca Rambo. Lembra do desenho animado? Rambo e as Forças da Liberdade. E não era violento com o Rambo. Eu não sei como é que conseguiram fazer um desenho do Rambo. Tinha um desenho do Rambo onde ele não matava ninguém. Eu tinha o Jeep do Rambo. Eu tinha o boneco do Rambo, que era igual do He-Man. Você tinha o boneco do Rambo com camisa ou sem camisa? Eu tinha sem camisa, meu irmão. Eu tinha com camisa e sem camisa. Ah, mas tu é um ostentador, né? Inclusive o com camisa tem uma história curiosa. Eu acho que era Natal de 1988. Lá vem, olha só, parece uma velha no supermercado, não parece? Não, mas essa história foi um trauma. Eu me lembro que eu tava passando Natal, tava passando férias em Recife, lá com a família do meu pai e tudo. Tava meu pai, minha mãe, família dele e tal, família grande. Eu me lembro que a gente tava hospedado lá na casa da minha avó, e aí minha mãe e meu pai fizeram sacanagem comigo, que até hoje eu não entendi por que que eles fizeram isso. Deu meia-noite e tal, aquele negócio, troca os presentes, não sei o quê. E aí eu pude abrir o presente, mas minha mãe não deixou eu abrir o boneco pra eu brincar. Porra, que sacanagem. Ela falou, não, já tá tarde, deixa pra amanhã que você brinca amanhã. Porque ela sabia que se eu fosse abrir aquela hora, eu não ia dormir aquela hora nunca. E ela, sei lá, já tava cansada, queria que eu fosse dormir. O problema é que eu passei a madrugada inteira segurando a caixa do boneco, olhando pro boneco, velho. Tão desesperado que eu tava pra brincar com a boneca. Tremendo bem, assim, eu quero brincar. Eu fiquei acordado até 6 horas da manhã pra abrir o boneco. Quando deu 6 horas da manhã, eu falei pra minha mãe: mãe, posso abrir? Aí ela, meio dormindo, falou assim: abre, vai. Aí eu abri e brinquei 5 minutos e dormi, capotei, velho. Nossa, que vida. Mas enfim, eu estava falando disso porque eu queria falar do concurso do Rambo brasileiro. O Gugu, naquela época, tinha um programa chamado Viva a Noite. Lembra, galera? Viva a Noite! Naquela época, pensava-se que o Gugu gostava de mulher, inclusive. Ele namorava Soninha. Vocês lembram da Soninha? Não era Soninha, não. Era Mariette. Nessa época, como tava um frisson de Rambo e tudo era Rambo e tal, o vídeo que a gente viu até compara bem isso, né? Recentemente, a gente teve o Crepúsculo, né? Que todas as meninas eram loucas, apaixonadas pelo vampiro que brilha. Naquela época, em 1980, 1988, todo mundo queria era pegar o Stallone. A mulherada era louca pra pegar o Rambo. Mas Mas não era só isso. O Rambo, ele foi um fenômeno cultural pelo fato de que ele trouxe de volta pro cinema aquela coisa que o americano chama de manhood, que é a masculinidade. Os heróis nos cinemas, eles estavam ficando muito pasteurizados, muito boy magia. Mais ou menos como tá acontecendo hoje em dia. E aí, quando chegou o Schwarzenegger, trazendo Conan, e aí veio também o Rambo. E é por isso que fez todo esse sucesso também, porque o público masculino se identificou pra caramba com aquele cara fortão, barba pra fazer, que metralhava geral. Os caras queriam ser como o Rambo e as mulheres queriam dar pro Rambo. E aí o Gugu, como um gênio do marketing, ele falou, vamos criar o concurso do Rambo brasileiro. Tem um link aí no post, vamos botar o link pra esse vídeo que eu acho bacana relembrar isso. São as cenas do concurso de 88, todo mundo de mullet, fazendo pose, e aí nego fez um making of, nego explodindo bomba nos caras, e os caras caindo, é muito louco, velho. E tinha Rambo de tudo quanto é jeito, Rambo de óculos, Rambo magro, Rambo bombado, Rambo feio, Rambo bonito, e era assim umas provas malucas, né, tipo, teve uma que é a Elba Ramalho cantando e eles amarrando um cenário atrás, e as juradas que iam julgar quem ia ser o Rambo brasileiro, tinha a Sônia Abrão. Gugu Liberato resolveu usar isso como golpe de marketing. E aí ele fez a entrega do troféu imprensa pra eleger o Rambo brasileiro. E eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Porque o Viva a Noite, ele era um programa interessante de se ver. Quando a gente era criança, tinha umas atração lá de palco. Tinha o Acredite Se Quiser, que eu morria de rir. Acredite Se Quiser, não. O quadro final que tinha mistério, que apareceu o japonês com duas cabeças. Acredite Se Quiser não era no Viva a Noite, era no do Silvio Santos, o Show de Calouros. E aí, cara, eu, pô, beleza, sabe? Sábado à noite e tal, era criança, saí pra pôr lugar nenhum. Liguei no Viva a Noite e começa a passar a entrega do troféu imprensa pra eleger o melhor Rambo brasileiro. Eu fiquei tão chateado, cara, que eu me lembro disso até hoje. Na época era sempre assim, era toda semana, cara. Era Rambo brasileiro, era menudo, ou era polegar, ou era dominó. Tinha que aparecer algum desse grupo musical em alguma hora desse programa. E aí, de repente, cara, entra aquele bando de homem besuntado de óleo Johnson & Johnson, aí tem um do Pará, tem um do tem um de Mato Grosso. E ficou o Gugu. Nossa, olha como ele é forte. Delícia. E cara, aquilo foi um martírio pra mim. Foram cogitados pro papel do Rambo o Al Pacino, que recusou quando ele pediu pra que o Rambo fosse mais maluco. E aí o nego falou, não, a gente quer que ele seja o herói do filme. Chris Christopherson também foi cogitado. Robert De Niro, além de Clint Eastwood, Steve McQueen, Dustin Hoffman. Além de Nick Nolte, o Nemesis do Brunão. Odeio Nick Nolte. E o Michael Douglas, esses dois rejeitaram. Foi oferecido e eles rejeitaram. Acabou que o escolhido foi o Stallone porque ele tava com o sucesso do Rock, né? O Rock 2, se não me engano, é exatamente de 80, né? É, 80, o 3 é de 82 coisa. Também. Pois é, o 3 é 82 e o anterior, o Rock 2, foi 80. Inclusive, dizem que o First Blood foi o primeiro filme que foi um sucesso pro Stallone sem estar envolvido com o Rock, né? Os outros filmes do Stallone, antes do Rambo, os únicos que faziam sucesso eram realmente os filmes do Rock. William Theodore Kotcheff, ou só Ted Kotcheff. Vou te contar, viu? É um cara que tá de parabéns, viu? Porque o cara fez dois filmes que são sensacionais, cara. Que é o Rambo, Programado pra Matar. E quatro anos depois ele fez um Morto Muito Louco, velho. Richard Crenna, que faz o Coronel Troutman, Samuel Troutman. Ele fez o Troutman no Rambo e ele fez o Troutman também no Top Gang 2. No Top Gang 2 é o melhor, velho. Top Gang 2 ele faz o Coronel Danton Walters. O que eu acho bacana do Top Gang 2 é que o texto, ele é retirado diretamente do Rambo 3, vocês sabem, né? Quando ele vai convencer o Topper a se juntar lá às Forças Armadas. piadas. Isso, é o mesmo texto. É o mesmo texto. Nada. É, agora, eu acho o personagem dele, cara, me dá um ódio desse Troutman, velho. Cara, por quê? Porque esse Troutman sempre aparece pra ferrar o Rambo, né, velho? Sabe o que é o Troutman? O Troutman é o Gandalf do Vietnã. Ele chega da quest e vaza. Não, e tem uma coisa, porra. Eu acho ele um militar muito babaca, né? Muito bosta, né? Porque, porra, o pessoal gritando com ele, ele não faz nada, porra. Quem manda ali é ele, caralho. Não, eu acho legal que ele chega lá botando banca e só faz frase de efeito, cara. Todas as frases dele são frases de efeito. Deus não fez Rambo. Eu fiz. Acho que não entendeu. Eu não vim aqui salvar Rambo de vocês. Vim aqui salvar vocês dele. Quer uma guerra que não pode vencer? Está me dizendo que 200 homens contra o seu homem não nos dá uma margem de vantagem? Mande todos e não se esqueça de uma coisa. O quê? De um grande número de sacos para defuntos. Porra, cara, que saco, velho. Vamos combinar uma coisa. O Richard Crenna nunca foi grande coisa como ator. Não, nunca foi, só fez filme de chefinho, né? Onde não, ele mas é ele tem um filme muito bom, que ele é o vilão do filme daquele gordo que fazia John Candy, só temporada filme... de verão. Calma, meu. Caralho, muito bom. Esse... Lembrei agora quando você falou. Nós tava dormindo, babando. Aí ele escutou o subconsciente. Temporada de verão, John Candy, muito bom, bom pra caralho. Cara, ele é o vilão do filme. É verdade. É o único papel na vida do Richard Crenna que é ele não tá interpretando um spin-off do Troutman. Porque todos os outros papéis é ele fazendo um spin-off do Troutman. Porque ele sempre fica de ladinho, porque o Troutman, vocês podem dizer o que vocês quiserem dele, mas ele tem pose. Ele sabe ficar na frente da câmera. Ele sabe fazer pose pra foto. Ele tá conversando com o Rambo e o Rambo tá assim, por que o senhor tá aí parado? Parece que tu vai tirar uma foto pro Fujioka. Porque ele fica de ladinho assim, ele joga o ombrinho pro lado assim. Esse cara, ele só vem pra acabar com a vida do Rambo. Ele que levou o Rambo pro Vietnã, acabou com a vida do Rambo. Ele chega e aí ele salva o Rambo e não, vou te levar pra prisão. Ou seja, não quis matar ele, ainda levou ele pra prisão. Rambo 2, ele vai e aparece lá, olha, tem os caras, preciso de você pra buscar a galera. Ah, tá bom, eu vou. Aí vai, leva o cara, o Rambo se fode pra caralho lá, aí volta e ele destrói o negócio e vai embora. No Rambo 3 aparece de novo o cacete do Troutman. Olha, Rambo, vamos levar você pra não sei pra onde, pra treinar os mujahadin lá. Não, não quero, não sei o quê. Isso, vai depois você. Eles vão destruir as torres gêmeas. Pois é, aí vai o Troutman e é capturado só pra fazer o Rambo sair daqui, velho. Porque o Troutman, ele é capturado sem dar um tiro no Rambo 3. Não podemos esquecer de mencionar que o filme tem a participação de um cara que eu acho muito ruim, mas que ele aparece, ele faz uma pontinha, acho que foi um dos primeiros filmes dele, David Caruso. Ele é o único que vê que o cara não fez nada. Ele faz CSI hoje em dia. Ah, é o que fazia o CSI. CSI Miami, isso. Que ele exatamente. Até virou meme, que ele tira o óculos e ele continua de óculos. Nunca entendi esse meme. Mas é olheira, né? Sei lá. Eu sei que ele fez Irmãos Gêmeos. Ele fez Hudson Hawk. Aquele filme com a Linda Fiorentino, o Jade, né? Que o próprio Richard Crenna também trabalha. Olha aí, se encontraram depois, anos depois. Cara, esse papo tá incrível, vou falar pra você. Caralho. Sérgio, falando sobre a incrível carreira do David Caruso. Brian Dennehy, que faz o xerife, né, Miotti? Porra, cara chato, puta que pariu. Conhecido também como o único alienígena gordo do universo, né? Vocês lembram ele no... Cocum. É. Pois é, ele faz o xerife da porra da cidade, depois ele fez Cocum, ele fez... Ele fez aquele filme FX, você lembra desse filme? O cara que fazia negócio de efeito especial? Nossa, é mesmo. Né? Filmaço. Ele fez o Romeu e Julieta também. Romeu e Julieta, era o pai da Julieta, né? Acima de qualquer suspeita, esse filme é excelente. Aquele com o Harrison Ford, né? Mas tá trabalhando até hoje, viu, Brian? Ah, não, tá até hoje fazendo coisa. Eu me lembro do Cocum porque o filho da puta do Miotti... Sempre é o Miotti. Ele espalhou na minha escola todinha, que meu apelido era Cocum, porque eu sempre fui branco igual a Melina. Na minha escola e na minha família. É mesmo, Miotti? Foi, pô, calma. Foi, eu tô tão orgulhosão, olha que cretino. Cocum e Baby Johnson. E quem? Baby Johnson, aquele bebezinho do daquele Baby comercial, Johnson. Lembra? Era ele. Não, mas o Baby Johnson tem uma explicação. Tô fudido com tu voar, Baby Johnson. Filha da puta. Ele todo orgulhoso, vocês viram? É, fui eu. Por isso que eu entrego os podres dele todo dia, hoje em dia. Eu montei o Jurassic Cast, foi um plano diabólico meu. Eu tô há 4 anos pra contar os podres dele, entendeu? Eu preparei todo o terreno. Agora eu tô contando os podres dele. Aí ele contou pra minha família inteira. Aí ficavam meus irmãos, que são dois cretinos. Ficavam os irmãos dele, com exceção da Cláudia, que são também tudo um bando de filha da puta, me chamando de Cocum. Aí ficava o Felipe, parece o travesti lá do Príncipe Akin, quando ele vai, sabe? Eu vou fazer miséria com vocês. É o meu primo Felipe. Ficava todo mundo me chamando de Cocum. Culpa de quem? Miote. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miote fazer as coisas. Acessa aí patreon.com/JurassicCast, assine e seja um dos nossos patrões. Bom, o filme começa com o nosso herói, o Rambo, tentando ir atrás dos colegas de guerra que lutaram com ele no Vietnã. E aí ele acaba parando numa cidadezinha no cu dos Estados Unidos. E ele descobre que um dos amigos dele morreu de câncer por causa do agente laranja. Na verdade, era o último amigo, né, que tava vivo. E aí ele, muito abatido, muito solitário, resolve andar até o centro da cidade pra curar a sua mágoa, comendo sanduba, comendo um prato de arroz, de feijão. Tava com fome, né? Naquela hora, pra mim, ele tá simplesmente meio desesperançoso já, assim. É a última esperança da vida dele de ter alguma alegria era encontrar aquele amigo dele. Ele chega lá, descobre que o cara morreu e ele começa só a andar, sabe? Ele, tipo, ele vai parar ali, vai comer alguma coisa e vai seguir. Embora, né? Ele não... tava indo embora. Isso, ele não tá afim de parar ali naquela cidade, né? Ah, ele tava passando ali. Ele, vou aqui pro centro, vou comer alguma coisa e vou andar, vou seguir minha vida. Só que nessa, né, aparece o espírito de porco do xerife da cidade, que é um tremendo de um filho da puta. Esse é, né? Esse é, porque ele simplesmente tá passando de carro, na viatura, para na frente do Rambo. O Rambo nem olha, ele tá andando. Ele olha pra cara do Rambo e fala assim, você, seu vagabundo, eu sei o que você quer aqui. Você quer causar na minha cidade? Você com essa roupa e esse cabelo comprido? Esse xerife acordou de ovo virado, né, velho, nesse dia. Porque não é possível, cara. O Rambo até faz uma cara de, eu? Oi? Cara, o xerife, ele é o estereótipo da sociedade americana recebendo soldados. É, eu sei que é tudo isso, mas é aquele negócio que você fica assim, pô, cara, calma, né? Não precisa. O que que ele fez? O cara não fez nada, ele tava passando. Aí ele fala, não, moço, só quero comer alguma coisa. Aí ele, onde tem um restaurante por aqui? Ele, tem um aqui a 50 quilômetros seguindo pela estrada. Eu te levo lá. Tem um ali no Canadá. Aí ele pega, entra dentro do carro, né? O Rambo ainda muito paciente, entra dentro do carro. Aí o cara vai e larga ele no fim do mundo, de uma estradinha, de uma ponte. Fala, vai, segue teu caminho, seu vagabundo, o seu lixo. E o cara desce. Aí o Rambo ainda espera ele dar a volta. Fala, porra, eu não quero ir pra lá, eu quero ir pra cá. E aí ele começa a voltar. No que ele começa a voltar e o xerife vê pelo espelho do retrovisor, ele volta e dá ordem de prisão pro Rambo. Ele não fez exatamente nada. E o cara não abre a boca nem pra se defender. Não, porque se fosse fazer alguma coisa ali, já matava o cara, né? É, e acabava o filme. Matava e ia embora e pronto. Ou então ele espera o cara ir mais longe, vira as costas e vai embora. Acabou o filme. É, o lance é que, assim, o Rambo também foi orgulhoso, né? Tudo bem, ele tava com orgulho ferido de ter sido tão maltratado assim, e aí ele é deixado lá na ponte, e aí ele vira e fala assim, quer saber, eu vou embora não. Eu tô com fome, eu vou comer. Só queria comer. Aí o bicho começa a voltar, velho. Eu vou voltar, vou comprar um sanduíche. Foda-se esse cara. E assim, gente, ele já chega na prisão sendo esculhambado. Pegam a roupa dele, pegam a faca dele, que é a faca do MacGyver, que tem tudo dentro daquela faquinha. Tem fósforo, tem bússola. Cara, como eu quis ter uma faca do Rambo, velho. E é a faca Guinso, cara. Que corta tudo. É a faca Guinso, a faca do Rambo. Aquilo é um sabre de luz, velho. Tá rolando os abusos com o Rambo dentro da cadeia. Primeiro, né, apreendem a faca dele. Já começa a acusar ele de um monte de coisas que ele não fez, só porque ele tem uma faca. Isso daí não é crime. Ainda mais nos Estados Unidos, que nego anda com uma M16 dentro do... Né? É, exatamente. Porra. E aí, dão um banho frio nele. De mangueira de bombeiro. Dão uma mangueirada pra ele, né? Estilo Plenos Macacos. É, fala, limpa esse vagabundo. E metem a mangueirada fria nele, na frente de todo mundo, humilham ele. Aí prendem ele, já falam que ele vai ficar preso 90 dias. Tipo, e ele mudo, ele parado, olhando, quieto. Até o momento em que decidem barbear ele, né? Não! levar minha não. Aí vem os traumas. Você começa a ter vários flashes dele no Vietnã sendo amarrado pelos Vietcongs, sofrendo, sendo surrado. E aí tem como ele conseguiu as cicatrizes, a cicatriz do peito, que metem a faca nele. E ele começa a ver o cara com aquela lâmina de barbear. Ele começa a lembrar do cara que foi pra cortar ele. Aí ele surta, aí ele vira no Jiraiya. Ele fica louco. Aí nessa hora, sobe a música, Miote! Porrada e não sei o que. Diz que nessa cena ele quebrou o nariz de um dublê lá. Tamanha porrada que ele deu. É sério, ele deu de verdade no cara e quebrou o nariz dele, velho. Ele tava possuído pelo espírito do Rambo ali. É porque ali o negócio era bom, não tinha coreografia. Ele na briga mesmo, sabe? Ah, não tinha coreografia, não tinha coreografia nenhuma. Consultoria. Lá, cai no chão, dá uma banda no cara. É uma luta é assim, bem real, pô. Mesmo. É real. Não tem coreografia de Van Damme, o caralho. Não tem porra nenhuma, né? Inclusive, numa das cenas, naquele que ele se joga, que ele tá fugindo da polícia. Ele quebrou a costela, não foi? Que ele se joga do penhasco na hora que ele tá fugindo dos policiais. É quando ele se joga da árvore. É que ele cai na árvore. E aí ele caiu lá, se ferrou todo. Não vou usar dublê. Dublê é coisa de viado, não sei o quê. Isso, vai lá quebrar as costelas. Vai lá, bonitão. Vai lá, champ. Acho legal que ele sai da delegacia, rouba a moto e aí sai correndo. Aí a cena de perseguição que tem no filme, é a única cena de perseguição que tem no filme, que o policial consegue pegar o carro e sai atrás dele. Acho legal que tem um policial que sai de dentro da delegacia com um rifle e atira, querendo matar o Rambo na cidade, cheio de gente em volta. Não, é um bando de animal, né? Fala sério. Cara, onde é que eles arrumaram esses policiais? É sério? Porque esses caras não fazem nada, na cidade não acontece nada. Esse que é o problema. Que ação deve ser isso que o babaca do xerife lá queria. Ah, vamos fazer confusão com esse cara aqui. Cidadezinha de merda, pô, não acontece porra nenhuma. É porque tinha 5 policiais, sendo que um só trabalhava meio expediente e o outro que também não tava afim de trabalhar. Não, tem um que é meio expediente no exército, na Força Nacional, velho. Não vou atrás do Rambo não, que eu só trabalho meio expediente. Vai ter meu horário aqui, eu tenho que bater meu cartão. É um imposto mesmo, né, velho? Tem um que fala assim, não, eu tenho que voltar pra farmácia. É. Na floresta, a hora que ele foge, pega a moto e se enfia no meio da floresta, ele vira o predador, né? Porque ele fica invisível. Mas antes disso, é maneiro que ele tá sendo caçado, aí ele manda um helicóptero e tão com os cachorros, não sei o quê. E aí ele, essa hora que ele cai, despenca lá da rocha e se arrebenta lá embaixo e rasga o braço, cara. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu vi ele costurando o braço. Isso me dava agonia. Cara, isso me dava uma agonia fortíssima, velho. Eu ficava, caralho, o cara costurou o braço de verdade, olha só, o Stallone é meu herói. E ele era um cara preparado porque ele tinha agulha e coisa pra costurar o próprio braço dentro da faquinha. Não é o Rambo à toa, né? Ele arruma o braço e depois derruba o helicóptero. Derruba o helicóptero não, derruba o cara com a pedra, né, velho? O único cara que morre no filme, ele joga uma pedra, o desgraçado tá lá atirando no Rambo, o Rambo tá lá acuado, ele pega uma pedra, joga no para-brisa do helicóptero e o cara despenca lá de cima, né? E aí começa a cena da perseguição da polícia acuando o Rambo na floresta e ele bancando, como disse aí a Melina, o predador, né? Porra, o cara é ninja, ele se disfarça, ele faz armadilha. Ele faz uma moita pessoal pra ele, né? Ele faz um... Ele se transforma no homem moita. Ele faz o homem moita. Eu acho legal que tem uma cena que é, inclusive, com o David Caruso. O David Caruso tá procurando ele assim e dá muito pra ver que ele tá no chão, cara. Tipo, ele tá no chão assim, dá pra ver, cara. Ele é inacreditável, assim. Sério, cara. Você não tá escondido, velho. Pô, mas é a polícia que trabalha meio período na farmácia e meio período na delegacia. Tudo bem, o policial não vê, mas assim, eles podiam pelo menos ter disfarçado um pouco mais o cara pra o espectador não ver. Mas é sério, ele tem a pele muito branca e chama atenção, porque tá tudo verde e tem o braço dele tá esticado assim, velho. Puta merda, lá o cara, ele... O policial, ele tá aí no chão, na sua frente, velho. Mas o Rambo, ele era mestre em se esconder mal, né, velho? Mas funcionou, ele pegou todo mundo de surpresa ali e fez a armadilha de estaque que em 10 minutos que ele tava de vantagem dos caras. Como, né? O cara é o The Flash, além de ser o Rambo. Aí acontece aquele circo, ele pega todo mundo, ameaça o xerife gordinho e fala, para de me pressionar, não sei o que, me esquece, let it go e tal. E se mete na floresta. E aí vai caçar javali. Ele surta mesmo, cara. Ele voltou pra floresta, cara. Falando seriamente, o que o personagem teve foi um surto psicótico devido aos traumas de guerra. Isso, exato. Eu acho legal que essa parte, aí aparece o Trautman, né? E aí vem botar banca, dizer, ah, porque o Rambo é isso, o Rambo é aquilo. Você tem sorte que ele não matou ninguém. O né? Trautman é da mesma escola do Fred Mercury gordo, do Comando para Matar. Isso, exatamente. O John, cara! O John poderia te matar assim, ó. Aí fica estalando os dedos. Te mata com faca de manteiga. Cara. Meu irmão, ele te mata com o olhar. E o Trautman do mesmo jeito. Seus homens nessa hora já estão mortos. Isso, exato. Ele é tipo o velho contando vantagem, sabe? É. Mas ele é um velho contando vantagem. Pois é, cara. Mas era pra ser meio sério a parada, sabe? E ficou meio caricato demais, eu acho. Eu só achei que ele ficou muito, assim, muito babaca mesmo. No se impor. Pô, o cara é militar, sei lá, achei muito estranho aquilo. Você queria intervenção, né? Ele chamar... É, pô, se o cara é militar, pô, tá vindo do exército ali, pô, fala, eu que tô mandando aqui nessa porra agora. Fiquem na de vocês que eu vou levar ele. Mas não, achei muito estranho isso no roteiro mesmo. É porque eu acho que ele não mandava porra nenhuma ali mesmo, não, cara. Ele era só causeiro. Vim só pra causar. E aí, continua a caçada pelo Rambo, aí leva um pedaço do exército pra dentro da floresta, encontra ele numa mina, aí atiram ele, fica preso dentro da mina, né? E acham que tinha matado ele, né? Não tira foto. Fazendo selfie, velho. Ahá, matamos o Rambo, isso aí é. E veio o cara dar um esporro nos caras. Para com essa merda aí, vamos trabalhar. Aí veio o Trautman e fala mais meia hora de frase de efeito. Não, eu acho legal que nessa hora chega o xerife e fala assim: vocês estão aí tirando foto, não sei o quê? Tem que limpar essa merda aí que vocês destruíram. Aí nessa hora que o cara fala assim: mas xerife, eu tenho que voltar pra farmácia? Porra, velho. Caraca, parece os bombeiros voluntários dos Simpsons, né? Que é o Abu, é o Mr. Burns, é o Homer. E aí a gente descobre que o Rambo não morreu, ele conseguiu se enfiar lá na mina. Ele acaba saindo pela esquerda, né? Na mina, sai pelo outro buraco e encontra um caminhão lotado de armas do exército. E rouba a porra do caminhão, vai pra cidade. Não faz tanto sentido, porque se ele já tava no caminhão, ele podia ir na cidade, roubar outro carro e fugir. Não, ele vai pra cidade e ele tem que escrotizar a cidade inteira. Cara, isso é parte, é muito maneira, velho. Ele surtou, porra. Então, ele tá surtado, porra. Ele tá surtado, é. Realmente ele tá surtado. Mas o que eu acho escroto é que, assim, o bicho destrói tudo, né, velho? Tudo. Ele destrói a cidade. É um cara e uma M16 na mão, atirando pra cima. Não, inclusive tem a cena que ele entra na delegacia, né? E a porra do xerife também tá lá na delegacia e o xerife tá no teto, né? No telhado. É, primeiro ele evacuou a cidade, né? Falou, tem um maluco solto, somem daqui, galera. É, nessa hora o xerife salva todo mundo, porque o Rambo ia matar nego ali, velho. Não sei se ele ia matar a galera, mas que ele tava surtado, ele tava. O xerife fica esperando ele fazendo tocar em cima da delegacia, só que o Rambo consegue entrar na delegacia e atira com a M16 nas pernas do xerife, que o xerife cai dentro da claraboia lá, blum, se arrebenta. Agora, qualquer pessoa que tomasse um tiro de M16 na perna, não ia ter mais perna. É, tem essa. Mas tudo bem, a gente releva. Ele derruba o xerife lá e vai matar o xerife, e aí o Trautman finalmente chega e fala, chega! Chega essa porra! Para com essa porra! Chega! Acabaram minhas frases de efeito. Eles têm um diálogo ali que é bem revelador, assim, do que o cara tava sentindo, né? E o Stallone, ele vai até bem, cara. Eu acho bem razoável, assim, o trabalho dele ali. Tirando essa parte que ele fica... que ninguém entende ainda nada. Ainda bem que temos o André Filho, né? Ainda bem que temos legenda, né? Obrigado, não, tem o André Filho. O André Filho, ele, o que ele fala, a gente entende, pô. Bota aí o André Filho falando, então, Miotti. Ai, meu Deus. Eu não posso acreditar nisso. Sabe, eu tinha tantos amigos, acredite, eu gostava deles, sabe, todos eram meus amigos, eu vivia bem, aqui eu não tenho amigos, eu peguei um prospecto, um daqueles prospectos que você conhece, preenchi, mandei para Las Vegas, porque a gente estava sempre falando de Las Vegas e daquele maldito carro. Aquele vermelho conversível 58. Ele disse que íamos rodar até as rodas acabarem. Naquele galpão, aquele garoto chegou e aí Perguntou quem é que queria a graxa. Graxa, eu disse que não queria, ele continuou perguntando. Joe disse que queria. E aí eu fui pegar umas cervejas e a caixa estava carregada. Ele abriu a caixa, ela explodiu, botando o corpo dele em pedaços. Ele ficou lá caído, gritava muito. Tinha pedaços dele por cima de mim, assim, ó. Aí eu tive que tirá-lo, entende? Meu amigo estava em cima de mim. Sangue, tudo. Eu tentei juntar os pedaços dele, fazer com que ele ficasse inteiro de novo, mas saiu um monte de coisa dele e ninguém queria ajudar. Ele disse que queria ir pra casa. Ele dizia, eu quero ir pra casa. Ficou dizendo coisas assim, eu quero ir pra casa, quero dirigir meu carro. Eu não consegui encontrar as pernas dele. Não consigo encontrar as pernas dele. Não consigo tirar isso da cabeça. Isso foi há 7 anos. Todo dia eu penso nisso. Às vezes eu acordo e não sei onde estou. Não consigo falar com ninguém. Às vezes um dia inteiro. Às vezes uma semana. Não consigo tirar isso da cabeça. É, a gente entende o que o André Filho fala, mas ele fez muito bem o Stallone ali. Mas assim, mas ele fala de um jeito imitando o Stallone mesmo, mas entendendo. Piadas à parte, é um momento muito dramático, porque você vai ver tipo um soldado de elite absurdo chorando igual um bebezinho, cara. Isso, e aí ele fala que, pô, eu chego no país e todo mundo me esculacha, e porra, lá no Vietnã eu era o cara, o maioral, o nego botava tanque de 100 milhões de dólares na minha mão, e aqui eu não consigo estacionar um carro, sabe? Não consigo emprego de nada, o nego fica me escrotizando, me esculachando e tal. E é muito triste essa parte, véio. Essa parte dá uma pena forte, assim. Não, e o Trautman faz uma cara de pena do caralho, né? Faz uma cara de porra, que merda, né, velho? Aquela coisa, né, velho? Na guerra não existem heróis, só existem ordens, né? Pois é. Apesar da piada que fazem em cima da dicção do Stallone, é muito triste. Uma última curiosidade aqui, uma pessoa que estava sendo cotada para fazer o papel do Coronel Trautman era o Kirk Douglas. E o Kirk Douglas queria que, no final, o Coronel Trautman matasse o Rambo, como era no roteiro original, né? E aí, o nego bateu o pé, falou, não, o Stallone falou que não quer, ele vai sobreviver. E aí ele falou, cara, então eu não vou fazer, não. Ele largou o filme por causa disso. E aí, o Richard Crenna assumiu o papel. O cara que era de convicção do que acreditava, né, o... Kirk Douglas, poxa. Kirk Douglas é um dos maiores atores que Hollywood já teve. Pai do Michael Douglas. Pai do Michael Douglas, que inclusive foi cogitado pra fazer o Rambo. Uma outra curiosidade ainda sobre o filme é a seguinte, de que numa cena anterior aí do roteiro, ficava um pouco mais claro de por que que o xerife queria ele fora da cidade. O xerife comentava que não gostava de veteranos do Vietnã, porque ele tinha lutado na Coreia e a Guerra do Vietnã tinha ganhado muito mais visibilidade do que a Guerra da Coreia. Não entendo muito bem isso, né? Mas, enfim, ainda bem que cortaram. Não faz muito sentido, né? O cara tava com invejinha porque o cara era... Tipo, tinha acabado de voltar, veterano aí do Vietnã, e tinha, sei lá, 2 medalhas, sacou? Ah, velho, vai pro inferno, né? Vai pro inferno, ainda bem que tiraram essa porra, né? É melhor ele ser só um escroto mesmo, por ser escroto e tá bom. Xenofóbico do caralho. Como é que é? Xenofóbico, porra. Mas por que xenofóbico, gente? Porra, aquilo ali pra mim é xenofobia, porra. O cara chega ali na cidade, aquela cidadezinha de merda que não acontece nada. Ele olha pro cara e fala que o cara vai fazer bagunça na porra da cidade? O cara não fez nada, porra. O Rambo não fez nada. Aí o cara vem com essa porra. É, realmente ele é muito escroto, né? Miote, miote, miote. Quê? Quando você aprendeu essa palavra? Ah, fudeu, Deu, porra. Caralho, meu, sério, como é que a Lorena tá te ensinando desde o dicionário? Que pariu. Eles ficam brincando de adivinhar a palavra. Fica, lembra do inglês? É. Amor, fala isso, ó, xenofóbico. É. Amor, fala. Fala. Fala que o ET gordo é xenofóbico. Eles vão ficar perdidinhos. Tem um tilt na cabeça do Bruno. Pera aí, vamos fazer o seguinte. Produção, repete o momento que o Miotti falou xenofóbico. Olha a circuitada que dá na cabeça do Brunão. Volta aí. É melhor ele ser só um escroto mesmo, por ser escroto e tá bom. Xenofóbico do caralho. Como é que é? Xenofóbico, porra. Mas por que xenofóbico mesmo? Porra, aquilo ali pra mim é xenofobia, porra. O cara chega ali na cidade, aquela cidadezinha de merda que não acontece nada. Ele olha pro cara e fala que o cara vai fazer bagunça na porra da cidade? O cara não fez nada, porra. O Rambo não fez nada. Aí o cara vem com essa porra. É, realmente ele é muito escroto, né? Olha aí, o Brunão, é o quê? A Mel, tadinha, ela... A Mel desligou, a Mel não aguentou a pressão, coitada. Vai, Meu genro é artista. Meu genro fala xenofobia. Você ainda tem a pachorra de voltar aqui depois do papelão que você fez no último programa? Agora eu tô sóbria. Não, fala assim, ó. Oi, eu sou a Melina, vai. Oi, eu sou a Melina. Oi, Melina. Já fazem 48 horas que eu não bebo. Parabéns, Melina. Interneticos, hoje nós vamos falar de Rambo 1, A Revanche, conhecido também como Primeiro Sangue, conhecido como Menstruação. Caralho. Lá vem o casal perto. Pelo menos alguém acha graça, tá? Então você vai precisar de mais sacos para carregar os corpos? Isso, exato, velho. Peraí. Vai precisar de quê, Mel? Ah. Que ela tá puxando o R hoje? Vocês notaram? Corpos. Pede aí, Mel, bota aí. Corpos. Corpos, corpos, corpos. E a gente chega lá. Caralho, meu amigo da semana. Sério. Senhora viajando de Millennium Falcon. Passear nesse DeLorean aí, funciona? É carro mesmo, pô. O cara tem um carro, tem um DeLorean. Pô, não. Você sabe onde ele mora? Sei, pô. Conheço o cara. Olha a Maria Gasolina. Caralho, menina. Caralho, menina. Que Maria Gasolina. Me desculpe as partes interessadas, mas se eu soubesse que vintão dava pra torar você... Disse isso da última vez que ele foi expulso do espaço Z. Ele falou a mesma coisa, só queria comer. Viote entra no espaço Z, ele parece aqueles caras que entram em casa de massagem, aí ele dá uma olhada assim... Parece que nunca viu comida na vida, é, né? É, dá aquela bicho? Chupada nos dentes, sabe aquela chupada nos dentes, faz assim... É. Não sei se você sabe, mas o Viote desistiu de estragar os relacionamentos no Sudeste... Está tentando estragar relacionamentos e famílias aqui no DF agora, sabia? Ah, é verdade? É verdade. Não, essa eu não tô sabendo. Foi ontem. Depois eu te atualizo. É mesmo, Yoshi? É ex-espaço Z, só vou te dizendo. Mentira! Saiu, ela era muito gostosa, ela não podia ficar ali. Eu tô na abertura ainda, né? Tá, caralho. Pois é. Vamos lá. Mas, ô, Miotti, depois você me conta. Depois eu conto. Eu também quero saber. Agora. Depois eu conto, pô. Depois o programa. Destruído relacionamentos do DF em tudo. Vitória é a crença.